Uricuri madurou, e é sinal que Arapuá já fez mel. Catingueira fulorou lá no sertão, vai cair chuva granel. Arapuá esperando Uricuri madurecer, catingueira fulorando, sertanejo esperando chover. Lá no sertão quase ninguém tem estudo, um outro que lá aprendeu ler. Mas tem homem capaz de fazer tudo, doutor, que antecipa o que vai acontecer. Catingueira fulora, vai chover, andorinha voou, vai ter verão, gavião se cantar, é estiada, vai haver boa safra no sertão. Se o galo cantar, fora de hora, é mulher dando fora, pode crer. A calma se cantar, perto de casa, é agora, é alguém que vai morrer. São segredos que o sertanejo sabe e não teve o prazer de aprender a ler. Catingueira fulora, vai chover, andorinha voou, vai ter verão, gavião se cantar, é estiada, vai haver boa safra no sertão. Se o galo cantar, fora de hora, é mulher dando fora, pode crer. A calma se cantar, perto de casa, é amor, é alguém que vai morrer. São segredos que o sertanejo sabe e não teve o prazer de aprender a ler. Uricuri madurou, e é sinal que Arapuá já fez mel.